Quero você pra mim, não me nega não, vai, diz que sim. Gata, o que eu quero é você pra mim. Ei gata, quando eu te vi aquele dia, eu sabia que você seria minha. Você tem aquilo que me conquista, jeito de princesa e atitude de bandida. Olhar de quem não fala duas vezes, de mulher que leva um homem pro mar de prazeres. Combinamos até na malandragem, somos um casal igual Bonnie e Clyde. É verdade, sempre quis você comigo, não só te levar pra cama e sim pro paraíso. No passado eu fumava um baseado e ficava imaginando você do meu lado. Te chavequei, você virou e me falou que não ia me dar bola se eu não te desse amor. Que queria ser feliz de verdade, eu falei, então firmeza eu tenho a felicidade pra te dar, então vem cá ser feliz. Antes de sonhar em te dar tudo, dei o que você mais quis. Felicidade vale muito, e pra você ela vale o mundo. Vale tudo e mais um pouco, né querida? Não somos só um casal, somos uma vida. Sempre te quis comigo aqui, não era mentira quando eu pensava assim. Quero você pra mim, não me nega não, vai, diz que sim. Gata, o que eu quero é você pra mim. Quero você pra mim, não me nega não, vai, diz que sim. Gata, o que eu quero é você pra mim. Eu tava num rolê pela quebrada, vi um mano de boné e calça larga. Era típico do lugar que eu tava, mas tinha algo diferente. Eu te observava, eu te olhava e imaginava quem é aquele cara que me encarava. Eu já tava encanada, quando me dei conta você já me beijava. Não via nada, apenas te curtia, hipnotizada, já tava rendida. Um rei me tratou igual rainha, você roubou o coração dessa bandida. Nunca acreditei em amor à primeira vista, mas parece que essa história já tava escrita. É um bagulho que não se explica, encontrei lucidez, uma paixão que me alucina. Já carreguei os B.O. na madrugada, já carreguei a sensação de ser enquadrada. Já carreguei na minha bolsa uma arma, mas só hoje eu carrego a sensação de ser amada. É a melhor sensação que eu já senti, parece que foi ontem que te conheci. Me sinto bem com você do começo até aqui, por isso querido, sempre eu penso assim. Quero você pra mim, não me nega não, vai, diz que sim. Gato, o que eu quero é você pra mim. Quero você pra mim, não me nega não, vai, diz que sim.